minha amiga Fran, desce com dedinho na boca, louca. Com dedinho na boca, louca. Minha amiga Fran, desce com dedinho na boca, louca. A minha amiga Fran, desce com...